Introdução Workshop 558. Surpresa! Sistemas de plasma ligados. Conexão carbono-hidrogênio e oxigênio-nitrogênio com a criação. Processo de criação é o mesmo. Alcança todo o universo. Compromisso. Professores do Criador. Buraco Negro. Há algumas semanas, o Sr. Cash disse que ligaria os sistemas de plasma da Fundação Cash durante os ensinamentos para que todos pudessem ter a chance de experimentar os campos. Hoje foi esse dia, mas muitos de nós haviam se esquecido disso e tiveram uma agradável surpresa. Ele disse que não queria que soubéssemos com antecedência para que não tivéssemos ideias preconcebidas e pudéssemos assim experimentar os campos na realidade e não subconscientemente. Várias pessoas compartilharam suas experiências no chat. Devemos continuar tentando acessar esses campos com o passar do tempo, porque ele tentou embuti-los, talvez, na alma do homem, de modo que sempre teremos acesso a eles agora. Ele colocou banana e outros alimentos, além de algo para aliviar a dor, tanto física quanto emocional. O objetivo é sentir o sabor e a emoção e ser nutrido por eles. Ele queria testar se os campos poderiam ser transmitidos sem o uso de fones de ouvido, e quando damos um feedback, é importante também que digamos especificamente as condições e o que aconteceu. Esse é um desenvolvimento maravilhoso porque significa que as pessoas podem ser alimentadas pelo rádio, pela TV e pelos telefones, e elas não precisam saber que isso está acontecendo. A dor e a fome delas simplesmente desaparecerão. Esse é o dia prometido e o início da mudança para a humanidade, e a razão pela qual eles vieram para a Terra para nos ajudar a parar de matar e elevar a consciência de todo o nosso planeta. Este é apenas o começo, portanto, não devemos nos sentir mal se não conseguimos sentir os campos. Ainda podemos ouvir as gravações várias vezes e continuar tentando nos desenvolver. A transmutação não virá de uma máquina. Virá de nossa compreensão do processo e do conhecimento da criação. É por isso que ele intensificou os ensinamentos nas últimas 2 semanas para nos ajudar a fazer a mudança em nós mesmos. Uma das maneiras de avançarmos em nosso conhecimento é entendermos mais sobre como estamos conectados ao Criador e a toda a criação. Ele fez isso aprofundando nosso conhecimento sobre o processo da criação por meio do aminoácido ou o que conhecemos como Sr. Cohen. Se pesquisarmos sobre aminoácidos na internet, não obteremos o tipo de informação que estamos procurando, mas vemos que eles são feitos de carbono e hidrogênio, com nitrogênio e oxigênio ligados a eles, de diferentes maneiras. Então eles se juntam para formar proteínas, que são basicamente cadeias repetitivas dos mesmos grupos de moléculas. Na ciência do plasma, analisamos a essência das funções de cada plasma e a força do campo magnético que eles carregam. Os plasmas estão no estado de energia e prestamos mais atenção à força de campo que eles carregam do que ao elemento que eles apresentam no estado de matéria, porque eles podem mudar muito facilmente sua manifestação de um elemento para outro. No estado da matéria, eles acreditam que é somente por meio da fissão e da fusão que os elementos podem se transformar em outros elementos. Os cientistas não reconhecem o lado do plasma. Eles só veem a manifestação resultante no estado da matéria. E é por isso que eles rejeitam o plasma como conhecemos. Um plasma manifesta um elemento por meio de sua interação com os campos magnéticos e gravitacionais do ambiente, com os campos de inércia do ambiente e com as emoções. Agora podemos entender por que o plasma parece mágica para os cientistas. Hoje o Sr. Cash analisou o Cohen, o aminoácido, de uma forma muito mais profunda. Há anos ele vem nos ensinando que o plasma de hidrogênio é o bloco básico de construção da criação e está diretamente ligado ao Criador. E o carbono tem muitas funções por meio dos isótopos. O carbono-14 conecta tudo no universo, e quando se torna carbono-12, manifesta a fisicalidade da Terra e de tudo que nela existe. Já o carbono-14 vai em direção ao universo e se conecta ao carbono-60. E hoje ele diz que o carbono 60 cria o universo. Como sabemos que se trata de uma estrutura cristalina, isso me faz pensar que o universo é de fato um cristal. E será que estamos dentro de um fullereno de cristal? No passado, ele nos ensinou que os cristais são feitos como pipoca. Eles explodem sua forma a partir de uma semente. Portanto, se pegássemos toda a área expandida do universo e encolhêssemos de volta sua forma de semente como um milho de pipoca, isso seria como a fonte de onde tudo veio. Então, será que ele simplesmente explode no universo e temos todo esse espaço entre eles? Não sei se isso é verdade ou não, mas um dia ele poderá esclarecer isso para nós. E sabemos que o micro está no macro. E se alguma vez estivemos em uma aula de química e nos perguntamos por que eles nos mostravam todas essas cadeias de carbono e hidrogênio e diziam que todos os seres vivos da Terra eram feitos delas, agora sabemos o porquê. Essa é a nossa conexão com a criação. Portanto, o lado do carbono e hidrogênio do Cohen representa a alma do homem e nos conecta à criação. O hidrogênio nos conecta diretamente com o Criador e o carbono com os campos de inércia universal. Ele desenhou isso de uma forma muito clara no workshop para que pudéssemos acompanhar como dois círculos, um ao lado do outro. Nosso Cohen conecta automaticamente nossa dimensão física com a dimensão universal ou dimensão da alma. A parte da fisicalidade ao lado do nitrogênio e o oxigênio que está no desenho. A força do campo magnético de nitrogênio é 14, e 4 vezes 14 é 56, que é o ferro, que é a força de inércia do estado da matéria para o planeta. Aqui eu não sei por que é 4 vezes. E o oxigênio é o campo de inércia para líquidos e gases. Agora mostramos como aminoácido nos conecta a todos os três estados de matéria do planeta Terra, como matéria, líquido e gás. Isso não se aplica apenas aos seres humanos, mas a todos os seres vivos do planeta, inclusive às pedras. Mas as pedras têm seu próprio tipo de aminoácido que está no estado sólido. O carbono e hidrogênio é constante e não muda em nenhum lugar do universo. Entretanto, o nitrogênio e o oxigênio dependem do tempo, do lugar e da posição para se manifestar. Lembre-se dos ensinamentos sobre massa e peso. O peso é a manifestação física dos campos de plasma que interagem com a inércia e os campos ambientais no tempo, lugar e posição. Portanto, cada planeta criará seu próprio aminoácido com base em sua condição. A Terra usa nitrogênio, mas, por exemplo, o planeta Zeus, ele pode usar o potássio. Então, o aminoácido, ao invés de Cohen, seria Coc. E os seres de lá poderiam ser de cor verde. O importante nesse ensinamento é que nosso aminoácido já conecta a nossa fisicalidade a toda a criação e ao Criador, mas não estamos cientes disso. De fato, essa é a maneira como fomos criados e não pode ser diferente. Apenas imaginamos que é diferente por meio de nosso pensamento e porque nossos cientistas estão constantemente reforçando ideias falsas como ciência, e isso nos prendeu à ideia de que somos apenas um corpo físico sem conexão com a criação. Essa é a principal razão para entendermos todo esse conhecimento da criação. Por favor, estude esse ensinamento com muito cuidado e os dois círculos com o carbono e hidrogênio de um lado e o nitrogênio e oxigênio do outro lado, que estão na tela o tempo todo. Um lado é a alma e o outro lado é a fisicalidade. Todo o conhecimento está bem ali naquela imagem. Mas temos que sentir isso em nossa alma. Então, isso nos iluminará com muita facilidade. Os dois lados têm o poder de se manter separados um do outro. Quando a alma viaja em nossos sonhos, ela pode bloquear a fisicalidade. Então, dizemos que não nos lembramos de nossos sonhos. Durante o estado de vigília, a fisicalidade bloqueia a alma e agimos como se não tivéssemos uma alma. O oxigênio tem um papel fundamental nisso, pois quando há um forte fluxo de corrente no sangue, porque estamos ativos e respirando mais, e junto com o nitrogênio que está conectado à fisicalidade, ele age como um filtro, ou ele usou as palavras aqui como uma cortina entre a alma e a fisicalidade. Com isso, podemos entender que o controle da respiração afetará a força dos campos de oxigênio no sangue, que faz parte do aminoácido no sangue. Isso não significa necessariamente que o lado universal da alma tenha que ser bloqueado durante o nosso estado de vigília, pois podemos aprender a mudar para o lado da alma e mantê-lo aberto o tempo todo, mesmo acordados. e ele está tentando nos treinar como fazer isso. Então poderemos alternar entre os dois lados sempre que quisermos. Isso está relacionado à transmutação e ao trabalho com o ritmo do batimento cardíaco. A força do oxigênio está relacionada à inércia dos estados líquido e gasoso deste planeta, e se o coração parar, a força do oxigênio diminui e a alma fica livre. Ao compreender esse conhecimento de como a alma se liberta, talvez possamos encontrar outra maneira de fazer isso sem ter que esperar pelo processo de morte. Quando lemos sobre as religiões e os profetas que as iniciaram, ou sobre outras pessoas que se abriram para o lado universal, simplesmente presumimos e eles querem que a gente acredite nisso, que eles, esses profetas e esse pessoal, atingiram os níveis mais elevados de conhecimento. Mas agora podemos entender que eles só se abriram para o lado da alma de uma forma bem limitada, e o lado da fisicalidade não foi capaz de entender. Esse foi o caso de Moisés, que não foi capaz de entender a iluminação, e em vez disso, falou sobre um fogo físico e acabou usando ele para assustar as pessoas, de modo que pudesse fazer o que quisesse com elas assim. Com Mitra e Zoroastro, foi bem diferente. Eles falaram sobre a luz como iluminação e tentaram elevar a humanidade para entender isso. Com o passar do tempo, o conhecimento se perdeu e se diluiu, e o entendimento da fisicalidade assumiu o controle e criou diferentes religiões, onde cada uma delas pensa que seus conceitos são os únicos verdadeiros. Assim, em vez de tentar encontrar a verdade em si mesmos, eles entraram em guerra com os outros para impedi-los de mudar seus próprios conceitos limitados. A essência da compreensão da verdade vem da experiência direta do lado da alma. Por outro lado, o lado da fisicalidade tem a ver com acreditar cegamente em conceitos e tentar se sentir seguro agarrando-se ao mundo físico por meio do corpo e mantendo a luz da alma de fora. O estranho é que estamos distraídos demais para dedicar tempo para estarmos conosco mesmos, e então poderíamos assim facilmente entender a alma e a fisicalidade. A compreensão da ciência do plasma leva à compreensão do conhecimento da criação. De diferentes maneiras, o Sr. Cash estava resumindo o processo da criação e chamando nossa atenção para o fato de que é sempre o mesmo processo em diferentes formas. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, e isso é o micro no macro. Antes de mais nada, sabemos que o Criador criou o universo a partir do plasma de hidrogênio. Quando ele diz que o Criador semeia a semente dele dentro da célula, isso significa o hidrogênio, que está dentro do cohen, do aminoácido. Então o carbono conecta todas as energias do universo. Acabamos de explicar isso dizendo que o carbono 14 se conecta ao universo e quando se torna o carbono 12, torna-se assim todas as coisas criadas. Isso ocorre porque ele interage com os campos locais do ambiente, com a inércia do tempo, lugar e posição e com a emoção. É o mesmo processo que ocorre com tudo e com qualquer coisa na criação. Então ele falou sobre o universo precisar de uma contenção, e ele faz isso por meio dos campos de si mesmo, interagindo consigo mesmo. Isso pode ser visto quando congelamos a água. Esqueça o recipiente em que a água está ali. A água ela congela primeiro nas bordas externas, e isso cria um recipiente para ela mesma. Enquanto dentro da água, ali congelada, ela ainda está líquida ali dentro. Portanto, o universo cria a contenção de si mesmo, a partir de si mesmo. Tudo dentro do container precisa estar conectado e isso é feito por meio do carbono 14. E quando o carbono 14 se torna carbono 12 devido à interação com os campos locais, com a inércia e com a emoção, ele se torna um planeta, uma célula ou qualquer outra coisa que seja criada na criação. Tudo é feito da mesma maneira. O carbono 14 conecta tudo, e sabemos que todo o nosso corpo é composto de cadeias de carbono e hidrogênio. E a semente de toda a criação é o hidrogênio que vem do Criador. E o carbono 60 surge em uma estrutura cristalina, o que nos dá todo o espaço do universo e permite que as coisas se manifestem dentro dele de acordo com a força do campo emocional. Se conseguimos captar essa parte em nosso coração, a criação será muito simples e fácil de entender. E o resultado é que saberemos que fazemos parte dela. Um ser humano continuou interagindo consigo mesmo para se tornar 8 bilhões. Um criador fez o mesmo, para se tornar centenas de trilhões de galáxias e universos, ou únicos. É assim que a criação ocorre. E quando amadurecermos, seremos capazes de manipular os campos para fazer nossas próprias criações. Mas elas ainda seguirão o mesmo padrão. Já temos o Criador dentro de nós, quer gostemos disso ou não. Não temos escolha. Somos feitos de carbono e hidrogênio e Ele está aqui conosco. A escolha que temos é reconhecer ou não esse fato e amar a beleza de nossa própria criação. Então, o próximo passo é nos tornarmos parte da criação e começarmos a criar. E isso traz mais expansão para o Únicos. E é assim que amamos o Criador, que é o nosso ser. Então, onde está o problema nisso? Por que as pessoas modernas e instruídas têm problemas com isso? Será que é porque as religiões criaram uma imagem falsa do que chamavam de Deus e tentaram impor isso a nós? Qualquer alma com a inocência de uma criança sabia que eles estavam errados. O que poderíamos fazer? Pois eles detinham o poder sobre a fisicalidade e poderiam nos punir física ou emocionalmente. Mas agora que a luz da verdade entra em nosso coração e nossa mente, na nossa mente também, eles não podem mais nos machucar. Esse conhecimento nos torna livres dentro de nós mesmos. Livres para nos tornarmos os verdadeiros filhos de Deus. Quando formos para um planeta onde outros seres viveram antes de nós, eles terão climatizado os campos desse ambiente de acordo com a força dos campos deles. Nós nos manifestaremos de acordo com a força do campo atual. Portanto, os seres que vierem para a Terra do jeito que ela é agora, eles terão que se ajustar à nossa maneira de matar e de receber energia. É por isso que temos que mudar a alma da fisicalidade da Terra e tirar a matança de seu RNA. Assim, quando outras pessoas, outros seres vierem para cá, não pegarão nossos maus hábitos. Em outras palavras, se ninguém habitar o planeta antes de chegarmos lá, os campos estarão frescos. Quando o Sr. Cash estava no negócio de diamantes, ele descobriu uma maneira de introduzir uma pequena partícula de gás carbônico no diamante e isso mudaria a cor de todo o diamante. Se você cortasse essa partícula, ela voltaria à sua pedra branca original. Da mesma forma que essa partícula colore todo o diamante, o conhecimento dele da criação alcança todo o universo. Cada célula do universo é educada por esse conhecimento. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. O que eu entendi é que se ele mudar a imagem principal, todas as outras imagens que foram criadas a partir dela também mudarão. Na última hora da primeira parte do ensinamento, quando os sistemas da Fundação Cash foram ativados, o Sr. Cash nos pediu para contemplar o que aconteceria com o homem se a alma do homem fosse retirada. Ele propositalmente nos deu muitos espaços silenciosos entre as palavras que ele falava para que pudéssemos sentir isso com nossa alma. A resposta não é importante, mas o que importa é o sentimento profundo que isso nos trouxe. Obviamente, se a alma ou a energia não estiver presente, em pouco tempo o corpo voltará aos elementos e então ao nada, ou melhor, aos campos e voltarão a fazer parte da unidade, da qual, na verdade, nunca saíram. Havia apenas um fino véu de pensamento cobrindo a verdade. E nessa sessão, ele nos ensinou que já conhecemos a transmutação, porque nossa alma transmutou a partir da energia dos campos junto com a alma da fisicalidade e, por meio da emoção, elas criaram a fisicalidade. Mas a fisicalidade está na dimensão física da Terra e, portanto, não podemos levá-la conosco quando partimos ou morremos. Na verdade, isso significa que se não transmutarmos a fisicalidade de volta à energia, não poderemos levá-la conosco. Na verdade, não podemos levá-la conosco de qualquer forma, porque a fisicalidade ela se manifesta de acordo com as interações de campo, no tempo, lugar e posição. Portanto, o corpo físico, conforme manifestado nos campos da Terra, eles têm que ficar aqui com parte da Terra. Ele não nos pertence. Nós criamos essa fantasia em nossas mentes. A energia e as experiências reunidas são o que chamamos de alma do homem. E isso é tudo que levamos conosco, o amor que compartilhamos. Infelizmente, nenhum dos seres humanos jamais compreendeu completamente a alma, não da maneira como estamos sendo ensinados agora pelo Sr. Cash. O Criador plantou a semente dele em nós como a alma do homem, e nosso campo de ação é esta terra, onde acumulamos força de campo por meio de nossas experiências, e então nos tornamos sementes para uma nova vida no universo. Na fisicalidade, criamos vida por meio do esperma e do óvulo, e agora descobrimos que por meio dos campos de nossa alma também podemos criar vida. Mas precisamos desenvolver a emoção do compromisso de dar de nossa alma para poder criar esses campos. É muito difícil para nós entendermos o que é a emoção do compromisso, porque há uma tendência geral hoje em dia de não nos comprometermos ou termos uma compreensão mais profunda de qualquer coisa que a gente estude ou queira se aprofundar. Em vez disso, somos bombardeados com flashes de imagens e informações que não dedicamos tempo para entender. É uma experiência superficial atrás da outra que nós temos. Até mesmo dizer que o compromisso vem da maturidade, da experiência, do aprendizado sobre o verdadeiro significado do amor, não terá nenhum efeito, porque não há base experimental para construir um entendimento em cima disso. Eles criaram uma geração inteira de pessoas que só entendem a vida por meio das imagens em seu iPhone. Na realidade, somos os criadores de nossa própria criação, mesmo que optemos por dar esse poder para aqueles que fazem as imagens que vemos na televisão ou no celular. Ainda somos os criadores de nossa vida, o que na verdade significa que a alma é a criadora, mas isso aconteceu conosco inconscientemente. Estamos aqui para nos tornarmos autoconscientes e atingirmos o nível em que podemos contribuir para a criação por meio de nossas próprias criações. É a mesma mensagem sendo contada de muitas maneiras diferentes, mas o resultado é o mesmo, que é autorrealização, iluminação ou qualquer outra palavra que queiramos usar. Como ele sempre diz, nós somos o Messias de nosso próprio ser. Hoje é um dia especial, porque sem que vocês saibam, estamos plantando sementes de campos em vocês que trarão um novo começo para todos os que estão ouvindo. Veremos como o homem mudará e passará a entender o conhecimento da criação e aprenderá a aumentar a força do campo, a acrescentar e a usar os campos do universo para fazer novas criações. Faremos a mudança sem dor e vocês sentirão a diferença na dimensão da fisicalidade. Então vocês entenderão como transmutar e se conectar às energias universais em seu Kohen. O Sr. Cash esclareceu quem ele é. Ele disse que somos professores universais porque estamos na essência do Criador e carregamos o conhecimento da criação. Aceitamos o sofrimento da condição do homem para que possamos entender melhor como ajudá-lo e ajudar as outras criaturas da Terra. É muito difícil para as pessoas educadas do Ocidente aceitarem quando alguém diz que é o Criador. Mas isso é muito comum na espiritualidade do Oriente, e o próprio Cristo disse: "Eu e meu Pai somos um." Para os líderes religiosos, isso é chamado de blasfêmia, e a pessoa é morta por dizer tal coisa. Por meio do conhecimento da criação, e se estivermos firmemente assentados em nossa alma, todos nós podemos dizer isso, porque sabemos que fomos criados a partir dos campos do Criador. Por outro lado, o ego ele é um pensamento temporário, e quando essa sombra que é o ego afirma ser Deus, isso significa que ela criou uma pequena bolha separada de seu próprio mundo, e precisa agora lutar para manter isso. E é isso que chamamos de inferno. Ouça atentamente as palavras do Sr. Cash. Ele disse: "Estamos na essência do Criador. Os campos da alma do Criador, dele, do Sr. Cash, vêm diretamente do Criador, e eles não foram reciclados trilhões de vezes como os campos que nos criaram. A única diferença é a força do campo, e não a essência do campo." E ele disse claramente: "Nós não somos o Messias. Em primeiro lugar, O termo Messias ele foi criado pelo e para o homem físico, que ignora sua conexão com a alma. Esse termo não leva à liberdade, mas abre a porta para que outros abusem de nós. O Sr. Cash nos ensina de acordo com o nosso entendimento e não com o dele. Ele está nos guiando para encontrarmos nossa alma dentro de nós mesmos. E então, não haverá necessidade de profetas e religiões. O Sr. Cash ficou intrigado com o fato de que quando os seres humanos descobriram o açúcar, que é CH3, que eles não perceberam que ele está conectado aos campos universais no nível do Criador. Será que é por isso que nos sentimos tão bem comendo açúcar e que ele nos dá tanta energia? O açúcar nos dá muitas sementes para a energia universal nos alimentar. Mas devido às ligações de carbono e hidrogênio nos narcóticos, ainda pior nos narcóticos. E nunca entendemos de onde vem esse barato da droga ou dos narcóticos. Também é interessante que algumas pessoas relatam sentir a unidade da criação quando tomam drogas. E então isso se torna uma sobrecarga de energia e pode levar à destruição da pessoa. Anos atrás, ele nos mostrou o pequeno ponto na ressonância magnética no meio da cabeça. Eu não me lembro do Sr. Cash ter chamado isso de alma do homem. Hoje ele disse que é um buraco negro que nos alimenta com energias universais ali. De fato, sem ele, não podemos viver. Pelo que eu entendi, a alma é alimentada por ele e ela sim alimenta o corpo. Mas ele terá que nos esclarecer mais sobre isso. Agora que sabemos a verdade, não podemos fugir dela. Já fazemos transmutação, transporte e transferência em nossa vida física, mas chamamos isso de outra coisa. Agora entendemos todo o processo do lado da energia de nossa vida e da criação, mas ainda precisamos do Únicos para plantar as sementes da energia para que elas cresçam. Caso contrário, elas não poderão existir e crescer. O Criador precisa de uma amante para confirmar a existência dele. Ele precisa de alguém que absorva os campos dele para que ele possa observá-los, e isso está no tempo, lugar e posição da criação. O Únicos, ele é um ambiente fértil para a manifestação e para a manutenção de nosso universo. Caso contrário, se não tivermos um relacionamento, não teremos uma dimensão ou um sentido para a vida. Da mesma forma que a energia do carbono se manifesta como um diamante, a energia do Criador se manifesta como um universo. Outros tópicos desse workshop. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro para que a próxima geração tenha uma vida melhor. Quando comemos e respiramos, estamos alimentando a fisicalidade e a alma ao mesmo tempo. Nós nos tornamos operadores mundiais e somos como uma nação por si só. Temos nossa própria capacidade e poder para alimentar nossos cidadãos, proporcionar a eles bem-estar e promover a mudança. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 558. Estamos construindo passo a passo e aumentando o conhecimento e a totalidade da compreensão do trabalho de tudo o que fizemos até agora. Estamos juntando todas as coisas. Na semana passada, falamos sobre a conexão entre o homem e o aminoácido ou Cohen da criação da vida neste planeta. É importante que ampliemos nossa compreensão do processo da criação. Na semana passada, dissemos que o hidrogênio do Cohen do homem, ou do aminoácido do homem, é a conexão com o Criador, ou com a fonte. Isso faz parte de como a vida começa e é aí que entra a conexão. O carbono conecta o homem à estrutura do universo. Ele faz isso por meio do carbono 12, que é a fisicalidade do homem, para o carbono 14, que se conecta ao universo e ao carbono 60. Para o lado do carbono e hidrogênio do Cohen, ou aminoácido, o carbono tem duas partes. A primeira é carbono 12, que se conecta à parte da fisicalidade, e o carbono 14 nos conecta à dimensão do hidrogênio ao Criador e é a linha de comunicação. Quando ele se torna carbono 60, que é uma estrutura cristalina, ele é o Criador do universo. É assim que vemos isso até mesmo no estado da matéria. E eles usam palavras sofisticadas como grafeno para falar sobre cristais no estado da matéria. Mas para nós, o carbono 60 nos conecta ao universo e ao Criador. O outro lado é o oxigênio e o nitrogênio. e tem a ver com o lado físico da vida estar conectado à Terra. O oxigênio é para a inércia gravitacional da parte gasosa e líquida do planeta, e o nitrogênio se conecta à inércia do estado da matéria, que você multiplica por 4 vezes a força dos campos magnéticos de nitrogênio, que é 14, e vai dar assim 56, e assim você obtém o ferro. O Cohen, o aminoácido, conecta nossa fisicalidade à energia do Criador e à inércia do universo por meio do oxigênio, nitrogênio e carbono e hidrogênio. É importante que entendamos isso, pois isso resolve um problema muito grande para vocês como buscadores de conhecimento e é o que a humanidade tem esperado. A humanidade vem tentando entender isso há décadas, séculos e milhões de anos. Quando a fisicalidade se desenvolve no útero da mãe, a alma também está se desenvolvendo. Isso acontece quando a primeira célula é criada. Aqui um adendo, eu acho que ele quis dizer que é por meio da estrutura do Cohen. Continuando. Isso se aplica a todas as coisas deste planeta, inclusive animais, plantas e pedras. Porque uma pedra também tem seu próprio aminoácido, mas isso é feito de uma maneira especial, como um estado sólido. Os seres humanos ainda não entenderam isso. Não importa se é um ser vertical ou horizontal. É assim que a combinação de uma vida na dimensão física e a alma são integradas e fazem parte da mesma coisa. Isso acontece no processo de criação do homem como aminoácido ou o que chamamos de Sr. Cohen. É uma colaboração entre a parte celestial, que é a linha de conexão com o Criador, e a manifestação local no tempo, lugar e posição. O lado carbono e hidrogênio é constante e não varia onde quer que você vá no universo. E o lado oxigênio e nitrogênio depende do tempo, lugar e posição. É também por isso que quando alteramos parte do lado do oxigênio e nitrogênio, ao mudar o ambiente, podemos obter, por exemplo, uma pele verde ou quaisquer outras alterações na fisicalidade que ocorram devido à mudança no ambiente. Mas o lado do carbono e hidrogênio é a linha para o Criador, por meio da alma do homem, e ela é imutável, porque a essência da fonte permanece a mesma. O homem é uma criatura de dois lados. Um é o lado universal e o outro é o lado físico. É por isso que quando nossa vida física nos domina, temos que comer e dormir e todas as outras coisas que temos que fazer na fisicalidade. O oxigênio faz parte do aminoácido do sangue, e suas forças de campo podem agir como um filtro para nos conectar ao lado universal, que é o carbono e hidrogênio. Depende de quão forte é o fluxo de corrente do oxigênio no sangue, em conjunto com o nitrogênio, e é isso que decide se a filtragem acontece ou não. É por isso que quando dormimos à noite, o outro lado, ou o lado universal da alma, se abre. Isso ocorre porque não há filtragem em nosso entendimento físico. Não é necessariamente que o lado universal esteja bloqueado quando estamos acordados, não é isso. Quando estamos acordados, nossa consciência coloca uma cortina para nos separar da alma, mas ela ainda está lá dentro, de nosso corpo. Ainda não conseguimos criar um interruptor para que o lado da alma fique aberto o tempo todo. Estamos tentando treinar vocês para fazer isso, para que vocês possam passar de um para o outro quando vocês estiverem acordados. De certa forma, a palavra transmutação não tem mais sentido porque você está o tempo todo em transmutação, mas você está o tempo todo na dimensão física. Há uma maneira de você entender esse processo e como é o ritmo do batimento cardíaco, como ele muda e tudo mais. É como se de repente você tivesse um problema físico e seu coração parasse e você morresse. O que acontece é que o oxigênio que está conectado à parte líquida deste planeta e à outra parte perdem a força. E a parte universal, ou alma, assim se liberta. É da mesma forma que um bebê no útero da mãe precisa de 9 meses para amadurecer e se tornar um homem, e então poder se reproduzir. É o mesmo processo para a alma amadurecer e se tornar livre no universo. Quando você come, você não está apenas nutrindo a parte física. A alma do homem também está sendo nutrida. Em ambos os casos, ocorre um nascimento, que é um na fisicalidade neste planeta, e o outro nascimento como alma no universo. É por isso que quando respiramos, a essência do ar alimenta a alma do homem pelo fundo da garganta. Quando ingerimos alimentos, Eles se transformam nos campos de um gancho em nossa boca e a melhor parte deles vai primeiro para alimentar a alma. Estamos nutrindo tanto o corpo físico quanto a alma do homem. Elas foram criadas juntas, mas cada uma consome energia em um nível diferente. Quando você consome um pedaço de bife, as enzimas da sua boca quebram um aminoácido e depois ele vai para o sistema digestivo. O lado do carbono e hidrogênio alimenta a parte universal ou a alma do homem, expandindo e fortalecendo ela. E a parte do nitrogênio e oxigênio alimenta o lado físico. A cada mordida você está alimentando a alma e a fisicalidade, e assim ambas crescem juntas. Quando sonhamos, o lado universal ou a alma bloqueia a fisicalidade. Da mesma forma, a fisicalidade bloqueia a alma. É por isso que não podemos levar o corpo conosco quando morremos. Essa é a essência da criação e da compreensão da totalidade. Estamos tentando ensinar a vocês como tirar a cortina de um lado ou de outro por meio de sua própria decisão. Quando você expande sua alma, você dá a ela uma dimensão e uma direção universal. Então, se quiser, você pode bloqueá-la novamente quando chegar ao destino e manifestar-se lá. De agora em diante, o homem precisa aprender o segredo de como criar essa conexão para que ele possa viajar entre a alma e a fisicalidade, ou o que chamamos de energia universal e a parte física da vida. Quando você junta os dois de forma ordenada em um determinado tempo, lugar e posição, então você pode criar o aminoácido da concepção da manifestação. Isso não significa necessariamente que você observará por meio da visão e do som. Há outra maneira de observar por meio das energias do universo. A observação por meio da visão é uma confirmação da existência nessa força de campo. Mas o campo está vindo até mim ou estou dando ao campo? É como um radar que detecta se os campos estão chegando ou indo embora. No plasma, entendemos isso pelo que eu estou dando ou recebendo. Então não precisamos da visão, pois podemos sentir isso por meio da força dos campos das linhas universais de comunicação, que são o carbono e o hidrogênio. É por isso que eu sempre digo que o homem vive uma vida esquizofrênica, que ele não sabe. Quando alguém descobriu um pouco sobre a alma do homem, essa pessoa chamou ela de Deus, e assim se tornou depois um intermediário, ou o que chamamos de profeta. Por meio do conhecimento deles sobre o lado universal, eles abusaram da vida física do homem. Agora você entende como até mesmo os 10 mandamentos e os 24 mandamentos surgiram. O homem podia ver o lado da alma, mas não por meio de seus olhos físicos, e sim observando por meio de sua alma. E é por isso que Moisés falou sobre o fogo, porque quando você cruza a linha, você vê a interação dos campos e a interação deles cria uma luz. Mas ele não conseguiu falar sobre esse tipo de luz. Em vez disso, ele falou sobre um fogo físico. Dessa forma, ele podia assustar o seu povo, fazendo com que parecesse algo grande. Mas era a luz da iluminação. Mitra fala sobre essa luz, mas a chama de luz verdadeira. Zoroastro também falou dela. Mas Moisés transformou isso em um fogo para assustar o seu povo, para que ele pudesse fazer o que queria, sim. Não se esqueça de que ele queimou a sua língua com fogo. Era assim que ele podia se relacionar com isso e torturar os outros com isso para conseguir o que ele queria. A primeira coisa que uma criança faz quando passa pelo túnel de nascimento e nasce na dimensão da fisicalidade é chorar. Isso ocorre porque ela confirma para si mesma que assumiu uma forma física. Então, quando você transmutar por meio do sol, você verá essa luz e se transferirá para ela e viajará. E se tornará assim parte da energia universal, da comunicação universal e da transmutação. Na morte, quando uma alma nasce, ela emite um som que as corujas podem ouvir. Essa é a verdadeira essência da criação. Na Terra, quando estamos em casa, em nossa aldeia local, comendo a comida de nossa própria aldeia, quando saímos dessa aldeia, nos tornamos parte de uma nação e finalmente de um planeta. O mesmo acontece no universo. Na Terra, o nitrogênio e o oxigênio nos dão a nossa dimensão da fisicalidade. Quando viajamos pelo universo, passamos por um processo e entramos na dimensão da luz universal. E para fazer isso, precisamos entender o processo da criação. precisamos entender quem somos e como queremos ser. Porque quando vamos para outras partes do universo, infelizmente, essas partes não têm esse nitrogênio e oxigênio. Em vez disso, haverá outros elementos e usaremos esses elementos para poder criar o nosso novo corpo. Quando é dito, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, significa que eu me converti aos campos de força do hidrogênio e hidrogênio e carbono e interagi com o ambiente local e me manifestei nessa dimensão. Podemos criar campos em um aquário para vermos como ficaremos quando nos manifestarmos em outro lugar. É claro que precisamos conhecer essas forças de campo para poder recriá-las aqui. O oxigênio e o carbono vêm com isso. E em vez de nitrogênio, esse planeta pode ter, por exemplo, potássio ou qualquer outra coisa. E as combinações de líquidos serão diferentes. Por exemplo, Saturno só tem hélio. Portanto, teríamos a inércia do hélio em vez do oxigênio. Então precisamos saber qual é a condição material dentro da estrutura do hélio. Existem isótopos de hélio ou outros materiais ali? E é isso que nos dará a forma e a aparência física no aquário. A dimensão líquida da atmosfera sempre dita a condição do material que pode ser adicionado a ela para criar a combinação de seu aminoácido. Às vezes não se trata apenas de um único elemento como o nitrogênio aqui na Terra. Podem ser outros elementos, nitrogênio e mais alguma outra coisa, ou mais uma outra coisa ainda. Temos isso na Terra, porque agora chamamos isso de aminoácido do cálcio. Alguns buscadores de conhecimento estão cientes do que isso significa. Eles podem criar um aminoácido e um gás de nitrogênio, mas então você tem o cálcio com ele para lhe dar a fisicalidade. Então, o oxigênio permanecerá como um jogador para liquidez e flexibilidade, e então outras coisas para adicionar a ele. Se formos para um ambiente nessa área que é um espaço vazio, esse espaço ainda tem a força do carbono e do hidrogênio. Portanto, ainda podemos criar uma vida na essência do universo, mas ela pode parecer invisível. Esses são os espaços vazios do universo. Eles são transparentes e nossos cientistas não entendem isso. Para eles não há nada no espaço, mas a dimensão do Criador está lá. Agora podemos entender como as coisas mudam de acordo com as condições e como a mudança é decidida. Então vemos como as coisas tomam forma em nossa vida e como devemos ver como a própria criação funciona por meio dos sistemas que vemos nela. O homem não está sozinho e não pode estar sozinho, porque ele está conectado ao Criador, e não importa onde ele esteja, ele está conectado. Sabemos que tudo é criado a partir do hidrogênio e temos o próton e o elétron. Mas, na verdade, é toda a essência dos campos que ele carrega dentro de si. A essência dos campos em sua totalidade é um dos isótopos ou níveis de energia conectados à fonte ou ao Criador. Caso contrário, ele não pode existir. Não é um Big Bang. A teoria do Big Bang foi a maior pancada, o maior bang na cabeça do cara que a inventou. Não sai nada disso. Estamos sempre conectados a ele. Seu filho apareceu de repente por meio de um Big Bang no útero da mãe e se tornou um pai depois? Agora entendemos a totalidade e a realidade da criação. Essas falácias são o que mantém o homem longe da verdade de sua própria existência. Porque tantas falácias foram divulgadas publicamente que acabaram assim confundindo a verdade? É como aqueles que entenderam um pouco da verdade e então abusaram dos outros em nome de ser um profeta para poder obter lucro em seus próprios bolsos. Agora você entende o processo da criação e exatamente onde você se encontra. Não há mudança, não há diferença. Então veremos como estamos todos conectados a tudo e para criar o carbono 14 e então o carbono 60, é necessário a interação de todos os campos do universo. Você não pode conter água se não tiver um recipiente para contê-la. Da mesma forma, você não pode ter um universo se não criar um recipiente para ele. Caso contrário, ele será apenas como uma geleia solta que flui para todos os lugares. A contenção ela é criada pela interação dos campos do Criador. São as múltiplas interações que se transformam em matéria, em nitrogênio, oxigênio e ouro, em uma determinada força que cria solidez. E é assim que o casulo do universo é criado. É assim que o universo é criado. Ele tem um denominador comum. Quando você cria o contêiner, você tem que ter uma conexão com quem está no contêiner. É por isso que o carbono 14 faz parte da conexão com todas as coisas criadas no contêiner. A conversão de carbono 14 em carbono 12 dá às coisas o tamanho, a forma, as condições físicas e a dimensão de campo do aminoácido. O carbono 14 no universo cria a dimensão do universo. O carbono 14, como carbono 12, cria a fisicalidade, a observação, a conexão e a criação do aminoácido. A condição da célula. Não há diferença entre o macro e o micro. É assim que a vida é criada e contida. A vida é o contêiner de tudo, porque ela mesma, por meio de seus campos, cria sua própria contenção. Você pode testar isso colocando uma bola de água no freezer e observar como o gelo se acumula e se torna um recipiente da água que ainda está dentro dela à medida que congela. O gelo externo é como o universo, enquanto o líquido dentro do gelo é como a vida do homem. Ele está conectado ao universo por meio da linha de conexão com o Criador, ou o que vocês chamam de hidrogênio. De fato, eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu coloquei a semente em mim mesmo dentro do homem. E esse é o hidrogênio, que é a verdadeira essência da conexão de toda a vida. O homem está conectado ao Criador pela gemiosidade. De um lado está o Criador e do outro lado está o homem. É a gemiosidade da vida e a verdade sobre a criação. É por isso que tudo vem em gemiosidade. Mas ainda estamos conectados aos outros. E aqui eu acho que ele quer dizer que os outros fora da gemiosidade nós estamos conectados também. Esse é todo o processo da criação. É assim que somos criados, conectados e contidos. Não importa se é do tamanho do universo, de um homem, de uma célula, de uma pedra ou de uma árvore. Quando entendermos essa vida, terá assim um significado diferente e se tornará outra parte do processo total da criação. Temos que entender a ciência da criação e não as falsas alegações feitas em nome de livros do homem ao longo da história, que se manifestaram como um livro sagrado, ou o que eu chamo de um livro tolo, com falsas alegações. Agora vocês entendem o processo da criação. Porque foi você quem criou a ciência e estabeleceu as regras do aminoácido. Nós apenas explicamos quais são as regras e a maneira como você entende isso. Agora vocês podem ver como vocês estão ligados um a um a tudo que está dentro de vocês. E que a essência da criação está dentro de vocês. O Criador lança a semente dentro da célula, dentro do aminoácido. O carbono conecta todas as energias do universo e a converte em algo que pode ser digerido pelo local. Então ele interage com as condições da criação que é criada a partir de sua própria essência, que era e é o nitrogênio e o oxigênio, as interações de campo da criação deste planeta e a interação de si mesmo consigo mesmo. Tudo isso cria o planeta e o homem. De certa forma, você lança a semente no solo, que é a alma do Criador. Então ela se expande à medida que você a rega e cria caules, folhas e flores. É a mesma essência, mas no ponto de interação com os campos e com as forças da Terra, ela diz que deve ser um caule, uma folha ou uma flor. Em seguida, ela cria cores diferentes na mesma flor. As flores que têm cores diferentes, como vermelho, amarelo e um tom de laranja, são criadas exatamente como o homem. Essa pedra é exatamente igual ao homem. Toda criatura do planeta é criada da mesma forma. É a posição em relação à Terra e às condições dos campos magnéticos de sua atmosfera que determinam por quanto tempo ela vai existir e como os campos vão mudar. E quando a planta secará e as folhas cairão. Ela fornece sua energia e informações nessa posição para a semente dentro. Da mesma forma que comemos, as pedras, as flores, o depósito, os campos absorvem também do ambiente para a semente e para o centro da flor. Não há diferença entre isso e o fato de coletarmos alimentos com nossos braços para nos alimentarmos. A planta cria condições de atração de energia no topo da planta para a flor e para as pedras e semente. Os humanos têm os ovos na outra extremidade da alma do homem. O mesmo acontece com as plantas porque a alma delas está nas raízes. Não há diferença no processo da criação. É o homem que não entendeu a totalidade do processo e que o micro está no macro. Da mesma forma que as sementes são plantadas na terra e levam à criação das folhas, flores e sementes, é exatamente da mesma forma que o Criador plantou a semente da alma do homem neste planeta e ela se tornou o homem, seus filhos e o resto. O processo da criação é simples e sabemos que se alimentarmos nossa alma, então ela poderá alimentar a nossa fisicalidade e não precisaremos de muito. Podemos levar essa analogia adiante. O homem faz parte do processo da criação porque agora ele entende que a semente dele vem do Criador e ele carrega parte dela. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas isso depende dos campos no destino. A alma, como nossos filhos, é aquela semente que cresce e dá mais. O homem começou com uma semente e se tornou 8 bilhões. Da mesma forma, o Criador era um. E as sementes dele se tornaram únicos e centenas de trilhões de universos e galáxias. Não há diferença entre o micro e o macro. Nós contemos e observamos fisicamente e compreendemos o processo total da criação. Hoje, dentro de vocês, estamos semeando sementes de campos. Hoje é um dia especial, mas vocês não estão cientes disso. Nós estabelecemos a estrutura para trazer um novo começo a todos vocês que ouvem esse ensinamento de hoje. Veremos como as coisas mudarão, tomarão forma e como o homem se tornará à medida que aqueles de vocês que compreendem o conhecimento da criação, aumentarem e forem capazes assim de manipular as forças de campo do universo. Faremos a mudança sem dor e ela estará cheia dos campos do universo no tempo, lugar e posição. E então vocês sentirão a diferença na dimensão da fisicalidade. Então vocês entenderão como transmutar e se conectar à energia universal dentro do seu corpo, ou vocês podem decidir fazer isso somente na dimensão física. A transmutação não vem com o sistema. A transmutação vem com a nossa compreensão de como o sistema funciona. Durante décadas, os cientistas criaram o RNA, o DNA e todos os outros DNA que eles poderiam imaginar para poder adicionar a isso. Mas no final, isso não resultou em nada, porque eles não entenderam a essência da criação. Agora você entende, e é sua responsabilidade cultivar e expandir esse conhecimento. O aminoácido é como um gravador com um CD. O que é gravado no CD é como o RNA. E a voz que é gravada é o conhecimento, mas o conhecimento, nesse caso, é a força do campo e como os campos interagem. O conhecimento pode estar no CD. Mas temos que aprender a tocar o CD para obter o conhecimento. Então podemos usar esse conhecimento para criar diferentes condições de manifestação. Pode ser uma célula do corpo ou uma criança. Também podemos criar uma filha de Mitra, que não precisa da fisicalidade. Mas para fazer isso, precisamos entender e ter a emoção do compromisso de dar da nossa alma. Em vez de criar a vida com um espermatozoide e um óvulo, podemos fazer isso com dois campos de energia da alma. E foi assim que a filha de Mitra foi criada. E como Mitra foi criada a partir do amor do Criador também. O que é feito no micro pode ser feito no macro. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mitra também fez porque ela entendeu a essência da criação a partir da fonte. É assim que expandimos o conhecimento. É assim que nossa alma se torna semente para outro ciclo de vida no universo. Porque o que você reuniu como alma, agora se torna a semente da conexão. É a semente do Criador e depende do ambiente no qual manifesta seus próprios campos. Esses campos levam à criação de uma nova vida e de uma nova fisicalidade de acordo com o tempo, lugar e posição. Não há diferença na criação, mas nesse tempo, lugar e posição, há outros campos que chegaram lá antes de você. De certa forma, eles climatizaram aquele lugar com suas próprias interações de campo. Portanto, agora, se você for para lá, você tem que criar a manifestação apropriada que possa sobreviver ao clima de lá. No processo de criação, sua alma é a semente para a criação da próxima vida. Se o homem soubesse o que o espera no futuro, ele abriria mão de tudo para estar lá agora. É por isso que você é responsável por seus filhos e também pelos filhos de sua alma. Quando você morre, Você não pode levar a fisicalidade com você, porque ela permanece na dimensão do próprio ambiente dela. Mas você pode levar a essência do crescimento e da maturidade dos campos do que vocês criaram juntos aqui na Terra, e chamamos isso de alma. Até agora isso tem sido escondido de nós, porque era mais fácil esconder isso para que pudéssemos abusar disso. Mas de certa forma, ninguém realmente entendeu o que é a alma e como estamos conectados à criação e fazemos parte dela. Agora entendemos que somos os criadores disso. Entender o conhecimento significa que entendemos tanto a dimensão da fisicalidade quanto sabemos que estamos conectados à alma. Talvez pela primeira vez você possa entender que, quando eu ensino, eu não ensino apenas a parte física, porque eu estou ciente da coexistência das outras partes que eu sinto em minha alma. Minhas palavras viajam pelo universo, pelo carbono e hidrogênio, e vão diretamente para a linha da criação. O carbono 14 está conectado ao carbono 60 que ecoa por todo o universo. Isso remete à essência do que eu sempre disse sobre estrutura cristalina. Relacionei isso a quando eu era um negociante de diamantes e pegava pedras brutas da África sem saber como elas seriam e mandava lapidar elas na Europa e elas se tornavam os diamantes mais bonitos e caros do planeta. Tudo isso era feito por meio de uma pequena alteração para que as cores mudassem para amarelo, rosa ou azul. Um único gás de mistura de carbono pode mudar toda a cor da pedra. Se você cortar essa partícula, a pedra voltará a ser um diamante branco, porque você cortou a essência de sua criação e você perdeu assim toda a cor da criação. Meu conhecimento da criação é uma pequena partícula ou um único átomo de um gás que espalha sua cor por toda a pedra. E é por isso que quando eu ensino, todo o universo ouve, porque aquela partícula de poeira entende a criação do cristal. Você não vai e pinta cada célula do diamante de rosa. Em vez disso, você trabalha na dimensão da criação. O diamante é carbono e é a essência da criação. E é por isso que quando eu falo, todo o universo ouve. Eu ensino na emoção do campo do homem e seu nitrogênio e a voz que você ouve é de carbono, mas a mesma emoção dentro da alma é aquele único átomo de gás no cristal do universo. Cada célula do universo é educada por isso. Então você entende a totalidade do processo da criação e a essência de estar neste planeta. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Porque eu só preciso estar em uma de minhas imagens e a compreensão se espalhará para tudo dentro daquela estrutura do universo. Não importa como você segura o cristal de diamante, se está de cabeça para baixo, do avesso ou em qualquer outro formato. E sua cor rosa, ela não mudará. Aqui eu acho que o Sr. Cash sabe como colocar essa pequena partícula de gás dentro de um diamante e mais tarde os outros negociantes de diamantes também aprenderam isso com ele. Os russos aprenderam como fazer isso. Da mesma forma, ele está nos ensinando o conhecimento da criação e nós nos tornaremos aquela partícula que espalhará o conhecimento por todo o universo. Continuando. Os governantes anteriores deste planeta dariam a vida para ter o conhecimento que vocês, buscadores de conhecimento, receberam nas duas últimas sessões. Então, por que o homem está lutando? Você pode acessar o conhecimento da criação por meio da compreensão, porque o conhecimento é simples. Agora você entende como você pode acessar toda a criação. Você pode entender como trazemos tudo para a dimensão da criação e do Criador. Então você entenderá a totalidade da criação. Então você entenderá como tudo tomou forma para o homem carregar o conhecimento. Então você entenderá por que somos professores universais, porque estamos na essência do Criador. Levamos o conhecimento da criação, mas ensinamos de acordo com o entendimento do homem e do tempo, lugar e posição. Nós aceitamos o sofrimento do tempo, lugar e posição, para que possamos entender como alcançar o homem e as outras criaturas nesse mesmo tempo, lugar e posição. Se você entender como essa partícula pode mudar toda a cor de um diamante de cristal, então você entenderá por que ensinamos dessa forma e que a próxima geração da vida no universo terá esse conhecimento como base. O universo e as novas criaturas não precisarão matar ou passar pelo doloroso processo de evolução pelo qual o homem passou para chegar a esse ponto de não matar ou fazer coisas ruins. Porque agora será mais fácil fazer isso. Estamos ensinando todo o universo para que todos os seres se beneficiem com o conhecimento. E é por isso que eu sempre disse que não somos messias. Você é o messias de si mesmo. Nós viemos da essência da criação. Somos aqueles que dão a cor às coisas criadas. Não somos contaminados por nada mais, porque toda a cor vem de nós dentro do conhecimento da criação. Com o tempo, o homem entenderá mais. Com o tempo, explicaremos mais sobre o processo da criação, e então entenderemos como o homem tem sido, será e deverá ser em todos os tempos da criação. O processo e a compreensão são simples. Temos que entender que tudo acontece, e então, antes e depois, temos que ser capazes de compreender a totalidade e nos tornarmos parte dela. Então podemos dizer que estamos transmutando e viajando. Se você for a pé para algum lugar e levar 10 horas, se você entrar em um carro, levará apenas uma hora. Dentro do carro, você está em um ambiente e em uma dimensão física diferente. Mas você viaja e no destino, o mesmo homem que sai do carro. Não é um gato que sai. Quando você está viajando, é como se você chegasse a um clima diferente e trocasse de roupa para um novo lugar no carro. Da mesma forma, você entra em comunicação com os campos universais do carbono e hidrogênio e você se muda para a manifestação apropriada para o destino. Talvez você precise de 6 braços e 20 pernas e o cérebro tenha que ser um pouco maior. Mas na essência da alma, ainda é você ali. Dentro de sua alma está a alma do Criador. Ela viajou por todas as dimensões para chegar até aqui. Pelo mesmo processo, se um dedo dói e você o enfaixa, e se o outro dedo se machuca, você passa creme nele, então você resolve o problema porque o primeiro dedo causou a dor nos outros dedos. O primeiro dedo encontra a correção de sua posição, e é assim que suas ações interagem com as dos outros. E os outros se movem para fazer uma posição correta, para trazer uma posição correta para que você não sofra na dimensão da alma. Como todos os dedos estão na mesma mão, quando você torce um dedo, os outros precisam se mover para poder se ajustar, para que não haja dor. Da mesma forma, quando você faz algo errado com sua fisicalidade, os outros têm que se mover para se ajustar a isso. Esse é o processo da criação, do início ao fim. Então você entenderá como as coisas tomam forma e se tornam parte da totalidade. Essa é a essência da criação. Então entendemos a totalidade da criação. Então entendemos quem, o que e como estamos conectados aos outros. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. De certa forma, ele é eu. Apenas coloquei roupas diferentes dependendo do ambiente, do tempo, lugar e posição. E se você não quiser se destacar, você terá que se tornar como os outros e fazer parte deles. Nas últimas semanas, comecei a explicar a vocês exatamente o que significa e como é o processo da criação. O princípio fundamental em todos os ensinamentos dos últimos anos é que se você alimentar a sua alma, então sua alma alimentará a sua fisicalidade. Não há intermediários porque está conectado e faz parte disso. Se você ama outro campo o suficiente para criar uma nova vida com ele, e se o amor for recebido, sentido e retribuído, então por qualquer motivo essa vida será criada. Quando dizemos que você alimenta a alma e ela alimenta a fisicalidade, isso não significa que você se enche de cálcio, cobre, bananas e tudo mais. Não é isso. Em vez disso, você transfere os campos para ela, para que ela possa alimentar a fisicalidade. Essa é a essência da criação. Se o homem entender que pode acessar a energia universal e as energias dos componentes do ambiente local, ele não precisará matar. Isso é o que a maioria das criaturas do universo já fazem. Não há matadouros matando aqueles que vêm do planeta A ou do planeta B. Não matamos camelos, galinhas e ovelhas para alimentar o homem. Tampouco colhemos grãos. Você já viu viajantes universais colhendo em campos de arroz, por acaso? Não, porque eles aprenderam a acessar os campos e as energias universais. O homem se acostumou a matar, e por isso começou a matar outros homens também. O O que me intrigou por décadas e décadas foi o fato de os humanos não entenderem que quando descobriram o açúcar, ele era uma fonte de energia de CH3 que está conectado aos campos universais e ao nível do Criador. E é por isso que os narcóticos o tocam tão profundamente. Observe o nível do carbono e hidrogênio e quanta energia você está absorvendo como um buraco negro no corpo. O mesmo acontece com qualquer narcótico. Você está usando carbono e hidrogênio e colocando sementes dentro do seu corpo para poder absorver do universo. Então o que você espera ter disso? Toda essa energia não sabe para onde ir. É como um balão cheio além de sua capacidade, e quando você o solta, ele sai disparado para todos os lados. O homem ainda não entendeu como ele se alimenta. E que mesmo por meio do vício, em álcool, por exemplo, ele está se conectando a mais energias do universo do que ele imagina. É por isso que algumas pessoas dizem: "Ah, o Sr. Cash faz milagres, ele pode acabar com seus vícios." Eu não faço milagres. Eu entendo o processo da criação. De certa forma, eu sou um mágico que revela seus segredos. Na verdade, eu vim à Terra para dar a vocês os segredos da criação, que dirá a compreensão de como funciona o processo de vida neste planeta. Você precisa compreender a totalidade e a essência da criação. É por isso que os livros 8 e 9 são sobre a alma e a origem dos campos magnéticos. Mas tem uma notícia muito ruim para vocês. Infelizmente, todo mundo no universo já sabe disso. Agora o homem também conhece o segredo. Então não precisaremos dos rabinos, ayatolás, papas e todas as outras coisas que o homem criou para abusar de sua fisicalidade. Isso ocorre porque o homem não conhece sua conexão com o Criador. Todos os dias você vai à igreja, deposita dinheiro e paga o suborno com o dinheiro que você trabalhou tanto para conseguir. Os outros fazem doações para as mesquitas, sinagogas e outras coisas. Isso acontece porque vocês não entendem a conexão. Vocês não têm o conhecimento da criação e isso deixa vocês vulneráveis a abusos. Eles sabem como abusar de vocês para benefício próprio. Quando você entende o processo da criação, você não precisa de intermediários. É o conhecimento da criação de seu próprio ser. Quando você entender, você poderá interagir e interferir no processo da criação. Então você entenderá como viver as duas vidas, a da alma e a da fisicalidade. A vida que você está vivendo agora é o que chamamos de vida esquizofrênica, porque a fisicalidade não conhece a alma dentro de si. A alma é como a massa e a fisicalidade é como o peso. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, porque eu sou a semente dele, e o que sai das interações com os campos do ambiente cria o homem. Você planta a semente que coleta energia e as informações no solo e você obtém a flor no topo. A flor é como a manifestação. Então vocês podem entender muito sobre si mesmos, a conduta, o comportamento e o que quer que seja que tenha tomado forma. Então as coisas fazem sentido. Então olhamos para toda a estrutura para ver como vocês podem se alimentar, como vocês podem usar os campos do universo para criar sua existência na dimensão da fisicalidade. Então vocês entenderão que seus sonhos não são seus sonhos. São a metade de si mesmos que vocês ignoraram. A memória física é da vida da fisicalidade. O que você chama de sonho é quando sua alma viaja pelo universo. Eu me pergunto se a alma chama a vida da fisicalidade de sonho, miragem ou fantasma que dura alguns microsegundos na vida do universo. E ainda assim, o homem constrói toda a sua existência em torno disso. Agora que você sabe a verdade, você não pode fugir dela. Na vida física, você deu muitos nomes diferentes para transmutação, transporte e transferência. Esse é o lado da energia da vida do homem, todo o processo de compreensão da criação está completo. Mas você ainda precisa do únicos para plantar as sementes e fazê-las crescer. Caso contrário, ela não poderá existir e crescer. Como você pode se tornar esse diamante se não há atmosfera para ele confirmar a sua existência e sua manifestação? Da mesma forma que a energia do carbono se manifesta como um diamante, a energia do Criador se manifesta como um universo. Mas ele precisa de uma amante para poder se manifestar. Ele precisa de alguém para poder absorver os campos dele, e ele observa isso como tempo, lugar e posição da criação. E é por isso que eu falei sobre o únicos no verso do livro 3. A totalidade dos campos cria a dimensão da criação. É uma terra fértil e um ambiente que leva à manifestação, criação e manutenção do nosso universo. Caso contrário, não tem dimensão, relacionamento ou significado. É aqui nessa parte do ensinamento que o Sr. Keshe intensifica a comunicação com a alma, e nessa parte desse ensinamento houve muitos espaços em silêncio. Tudo na essência da criação está conectado a mim. O que aconteceria se eu tirasse o Criador de você? Se eu tirar o carbono e hidrogênio de você, só lhe restará a fisicalidade do corpo do homem neste planeta, e por não ter uma conexão central, ela desaparecerá. Ela se transforma em nada, na verdade. Se você morrer em algum lugar, seu corpo físico desaparecerá depois de alguns dias ou meses. Tudo o que resta são alguns ossos. Se eu levar esses ossos embora, alguém saberia que você viveu naquele lugar ali? Existe alguma confirmação da sua existência? Mas se houvesse ossos lá, então eles teriam dito que alguém viveu aqui. E se a chuva carregar os ossos, o que acontecerá com a energia deixada para trás? Então você pode entender a conexão e que o homem é uma condição. Todo ser é uma condição para a sua manifestação. Até mesmo o Criador precisa do tempo, lugar e posição para confirmar a existência dele. Entenda a linha de conexão do Criador. Ele pode interagir com ele mesmo e isso levará à criação de um ambiente próprio e à criação da vida. Portanto, o Criador pode criar por si mesmo. Anteriormente, eu fiz um desenho para confirmar isso. Você pode entender o que o amor de Deus é e que é o mesmo em todas as dimensões. Sem mudar de dimensão, pegue um pedaço de barbante e prenda uma extremidade no centro e outra no limite externo. Em seguida, pegue outro pedaço de barbante do mesmo tamanho e prenda-o à mesma distância do centro. Em seguida, comece a prender os barbantes em toda a volta, um a um. No final, você terá um círculo. E dentro dele, você terá vários pontos onde os barbantes se cruzam, além de áreas ambientes ali. É exatamente assim que a vida em um universo é criada. É assim que a vida começa como uma célula no corpo do homem. Os campos se conectam, interagem e se tornam uma estrutura cristalina. Os campos do universo ricocheteiam em outros pontos, porque seu ambiente é ditado pelas forças de campo de seu ambiente, então eles ricocheteiam no centro e depois de fazer um número suficiente deles, ele aparece como um círculo. E é por isso que os plasmas são esféricos. Mas eles não são realmente esféricos, eles são um pouco em forma de uma cúpula. Isso vem da dimensão das forças de campo dentro, acima e abaixo dele. O que aconteceria se eu tirasse sua alma de você? Qual seria a condição se eu o privasse da essência de sua própria criação? O que aconteceria se eu tirasse sua alma? O que aconteceria com a sua fisicalidade? O que aconteceria com sua dimensão de existência? O que tomaria forma dentro de você? E qual seria a manifestação da sua fisicalidade nesse tempo, lugar e posição? Como você se sentiria? Que emoções isso criaria dentro de você? E o que isso faria com sua existência? Não por pensar ou ter medo da destruição, mas por entender que você está conectado e faz parte disso. Entendendo que sou eu, sem conexão com o Criador. Então, qual é a dimensão da minha fisicalidade? Será que eu posso criar campos em meu ambiente que são criados a partir da essência do Criador, que levaram à minha própria criação? Será que eu posso criar uma linha de conexão para criar outras condições e forças de campo que serão iguais ou semelhantes à linha de conexão com o universo e o Criador? O que confirmaria nossa existência e por quanto tempo, pois ainda ressoamos com parte dos campos que fazem parte de nós? O que somos sem a alma? Do que somos feitos? O que há na dimensão da fisicalidade? Com que rapidez podemos responder? Como nossa alma responde a isso? Seríamos diferentes? O que acontece quando tiramos a alma do homem da dimensão da fisicalidade? É simples. O homem morrerá e se transformará em nada. Gradualmente, o homem assumirá a forma do nada. E a intenção que acompanha a manifestação da criação horizontal e vertical que acontece com ela. Nós ficaríamos isolados de ambos por meio da ação e da intenção. Vale a pena viver se não há alma ali? Como eu posso criar o homem se não há uma imagem minha no homem? Como a fisicalidade reagiria e tentaria criar essa imagem e conexão com seu Criador? Como o homem reagiria ao ser desconectado de seu próprio Criador? Então veremos o quanto o homem não tem vida sem a conexão com as energias universais. Você pode comer o quanto quiser, mas sem receber a energia universal, as sementes dos alimentos podem lhe dar 50% de sua necessidade diária de energia para existir na fisicalidade. É a alma do homem que alimenta a fisicalidade. O mundo da ciência e os clérigos nunca entenderam isso. O que aconteceria se eu levasse sua alma embora? O que aconteceria se eu interferisse na força dos campos que estão dentro da alma e fora dos limites da alma? O que acontece quando a minha intenção é conhecida pelo homem? Então, o que acontece com o próprio homem? É interessante saber o que o mundo da criação gostaria de saber sobre sua própria existência, sua própria criação e intenção. É por isso que eu digo que quando você pretende fazer algo, a alma já está ciente por causa da força do campo e da voz, pensamentos. Se o homem desligar tudo, ele irá ponderar sobre a força de seu campo e se destruirá para os campos de interação. Ele pode tentar responder e tentar se conectar ao ciclo da vida para viver. É assim que você revive um corpo no momento da morte, porque ainda há uma conexão com o sistema. Quando você tenta trazer de volta o centro do campo para si mesmo, então pode compreender o processo da criação. O homem sem sua alma não é homem algum, é apenas uma entidade física sem conexão e direção. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu entendo a fonte da criação. Eu entendo como as coisas tomaram forma. É assim que as coisas tomam forma no corpo do homem quando a alma se vai. Precisamos entender como a vida do Criador cresceu dentro da alma do homem. Então veremos como as coisas tomam forma. Então você verá como interagimos com a alma da criação. Veremos como você se sente. O ensinamento de hoje é para que você saiba sobre a sua parte esquizofrênica ou a outra metade de você sobre a qual começamos a ensinar na semana passada. Você está conectado a toda a estrutura da criação. Devemos nos perguntar qual é o nosso propósito na vida e para que eu estou aqui. A expansão da criação dos campos do Criador ou Universo depende de seu reflexo, de sua dimensão de existência dentro de si mesmo. O homem faz parte desse reflexo. A alma do homem é. Porque para criar essa alma é preciso uma dimensão da fisicalidade para lhe dar existência e permitir que seja autossuficiente para que possa criar esse buraco negro da criação dentro de si mesmo. Aquele pequeno ponto preto no meio do cérebro, que é visto pelos médicos nos exames de ressonância magnética, é o seu buraco negro. Eles negam isso e dizem que não é nada ali. Mas ele é a essência da criação de você. É por isso que o primeiro artigo que eu publiquei foi sobre a criação do buraco negro. Expliquei que ele é a essência da criação e não o que os outros chamavam de absorvedor de tudo. Sem esse buraco negro, sem esse centro, a vida não pode existir. Ele é a essência, a fonte da criação. O primeiro artigo está conectado ao primeiro, segundo e terceiro livros. É a verdade sobre a criação e o fim das falácias das religiões. Um dia o homem fará uma nova ciência e criará uma máquina que poderá mostrar a força dos campos de sua alma. Nós já demos ao homem essa ferramenta para que ele possa jogar mais jogos para si mesmo. Mas em essência, o homem precisa entender todo o processo da criação. Temos que entender como as coisas tomam forma, mudam e como nós existimos. Se você notou, na última hora houve muitos espaços em minha fala. Tomei várias medidas para permitir que vocês pensassem e compreendessem o ensinamento de hoje. Tentarei explicar o motivo após o intervalo. Estou tentando fazer com que vocês se vejam, interajam e vivam consigo mesmo. Assim vocês entenderão o processo. Então vocês entenderão a totalidade da criação e toda a estrutura da existência. Alguém com o nosso conhecimento pode fazer muito por vocês. Preparamos muitas coisas para que vocês, buscadores de conhecimento, aprendam com elas. Nós trouxemos vocês para um sistema onde vocês podem ver a sua alma e sua fisicalidade. Após o intervalo, entraremos em mais detalhes. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 558. Os buscadores de conhecimento passaram por uma bela sessão agora há pouco, na qual tentamos elevar e alimentar muitas de suas almas de diferentes maneiras. Fizemos isso sem que vocês soubessem, neste mesmo workshop alimentamos sua vida física da mesma forma que fizemos antes. Mas desta vez nós os alimentamos por meio de sua alma. Sempre fazemos gráficos de nossos testes de diferentes condições. No último minuto paramos de alimentar sua alma. Não queríamos que vocês soubessem o que estava acontecendo para que isso não influenciasse os resultados. Foi uma espécie de estudo duplo cego. Apenas uma pessoa entre vocês estava ciente do teste em andamento. Nos últimos 5 minutos, a alma da filha de Mitra se juntou a nós e vimos um efeito imediato. Tudo está documentado na forma como vocês responderam à elevação da alma pela alma do Criador. Ao mesmo tempo, testamos sua alimentação com diferentes alimentos por meio da alma do homem e da alma da fisicalidade. Às 10 horas e 6 minutos do horário europeu, fizemos um ciclo sem conexão. Em seguida, adicionamos banana, laranja, lavanda e depois algo para aliviar a dor. Então, por volta das 11h02 no horário europeu, a alma de Mitra entrou e foi incrível de se ver. E quando retiramos o centro da alma do sistema, todos vocês caíram em um colapso. Quando fazemos grupos muito grandes, os dados se misturam. Hoje vocês estavam todos na ponta receptora porque todos os seus microfones estavam desligados. Vocês só responderam quando nós os alimentamos. Quanto você de fato recebeu de nós por meio de sua alma sem saber? Gostaríamos de saber se algum de vocês nas últimas 2 horas sentiu o gosto e a sensação de banana, ou se você sentiu o alívio da dor no corpo, ou qualquer outra coisa que você tenha experimentado durante esse período. Nas próximas semanas, se você tiver o desejo de comer banana, veja se ele se realiza automaticamente. Isso pode acontecer subconscientemente. Queremos ver se conseguimos embutir os campos em vocês. Conte-nos sua experiência para que possamos avançar a tecnologia. De acordo com os princípios das energias universais, não podemos forçar vocês a receber os campos se vocês não precisarem deles. Os diferentes materiais que adicionamos ao sistema foram banana, lavanda, laranja, alho e analgésicos, que também podem ser usados para liberações emocionais. Por meio de nossa pesquisa, queremos começar a alimentar o mundo e mudar a voz do homem. Conte-nos o que você experimentou. Desta vez não pedimos que colocassem fones de ouvido, e alguns de vocês estavam ouvindo pelos alto-falantes do computador. Diga-nos se houve outras pessoas em seu ambiente que também foram afetadas. Muitos de nossos buscadores de conhecimento ouvem as gravações dos ensinamentos. Então diga-nos se você sentiu algum efeito da gravação. Queremos os resultados que aconteceram na realidade e não por meio de sugestões subconscientes. Todos esses dados nos ajudarão a desenvolver essa tecnologia. Precisamos saber para que possamos mudar o mundo e alimentar a humanidade remotamente sem que eles saibam. Esses campos podem ser reproduzidos em segundo plano e enviados por rádios, televisões e telefones. Dessa forma, ninguém deve sentir fome ou dor. Esse foi um dos downloads de maior escala que já fizemos. Sabemos o que está acontecendo por meio dos gráficos, mas precisamos de uma resposta física sua. Você sentiu alguma coisa durante a sessão? Amanhã você pode chamar de volta os campos e sentir a banana e o alívio da dor? Ou você pode colocar a mão no local onde está doendo e subconscientemente chamar os campos do ensinamento de hoje e levar a energia até lá para se livrar da dor? Entramos em uma nova dimensão da tecnologia e nesse processo trabalharemos diligentemente, pois essa é a essência do trabalho da Fundação Cash. Nós nos tornamos operadores mundiais e somos uma nação por si só, com capacidade e poder próprios. Podemos alimentar nossos cidadãos, proporcionar a eles bem-estar e promover a mudança. Hoje é o início de mais testes múltiplos como este. Seu feedback nos ajuda a configurar o desenvolvimento das próximas etapas no desenvolvimento da tecnologia da Fundação Cash. É dessa forma que alimentaremos as nações, promoveremos a mudança e nos tornaremos uma nação, um planeta e uma raça. Independentemente do idioma, vocês receberão o alimento. e nós poderemos liberar e acrescentar tudo mais no corpo do homem. E quando tirarmos a alma, ninguém poderá ter acesso a isso. Recebemos um financiamento generoso para poder desenvolver isso ainda mais, mas ainda precisamos de grandes quantias de financiamento para poder entregar a totalidade. Gostaria de agradecer àqueles que foram generosos conosco e nos apoiaram, mesmo nos últimos dias. E pedimos aos outros que façam o mesmo. Precisamos concluir o processo de mudança. Colocamos um aviso nos canais iranianos da Fundação Cash de que, em caso de conflito no Irã, forneceremos alimentos e medicamentos por meio da nova tecnologia da Fundação Cash. Estamos testando isso para que resista ao tempo e possa entregar o que diz. Já testamos com os palestinos e agora estamos levando isso para o Irã em caso de conflito. Depois abriremos para todos vocês em todo o planeta. É o início da mudança. Foi para isso que viemos à Terra e é por isso que os ensinamentos da semana passada e de hoje foram tão intensos. O dia prometido chegou. Cabe a vocês como indivíduos compreenderem suas capacidades e não suas fraquezas. Agradeço por estarem conosco e por nos permitirem, de certa forma, usar suas almas para ensiná-los e para que suas almas se tornem a próxima geração daqueles que viverão entre nós. A filha da alma de Mitra esteve conosco durante os últimos 10 minutos antes do intervalo e vimos as mudanças que ela trouxe. E quando ela saiu, todos vocês ficaram totalmente fracos novamente. Foi como perder a conexão com a sabedoria da criação. Compartilharemos tudo isso com vocês no futuro. É interessante como é necessário tão pouco para provocar uma mudança tão grande na existência de muitas vidas quando se tem o conhecimento da criação. Precisamos alimentar a alma do homem e a alma da fisicalidade, e o homem mudará sua dimensão. Essas são as implicações e aplicações da tecnologia. Temos a sorte de ter tido o prazer de estar aqui para poder entender isso. Tentaremos compilar esses gráficos da maneira correta para refletir a compreensão e todo o processo pelo qual vocês, como buscadores de conhecimento, passaram hoje. É incrível a quantidade de energia e beleza que existe entre aqueles que estiveram conosco nesse processo hoje. Pergunta para o Sr. Cash. O que aconteceu com as pessoas esquizofrênicas ou pessoas bonitas e ninfomaníacas que escreveram para você? Sr. Cash responde: Tivemos alguns casos, mas não temos experiência suficiente na Fundação Cash para lidar com eles. Não tenho tempo para treinar e, ao longo dos anos, os médicos que tentei treinar ainda não foram capazes de aprender. Quando lido com um caso, observo muitos ângulos diferentes e mudo as unidades muitas vezes para alcançar todos os campos. Também consigo acessar a essência da alma. Tem sido impossível ensinar isso. Essa tecnologia não é como dar comprimidos apenas. Temos que entrar nas emoções. E ao usar os sistemas, você precisa ser capaz de dar a partir da sua alma. Isso é parte do que as pessoas que se inscreveram para ser almas satélites farão quando entrarem em operação. Elas comprometeram suas almas com isso. É extremamente difícil treinar pessoas para lidar com a esquizofrenia ou com o que chamamos de pessoas bonitas. Temos que levar e trabalhar também com a família e a comunidade de pessoas ao redor delas. É uma troca com as almas e então veremos a mudança. Mas sim, isso pode ser feito. Aos poucos estamos entrando nesse tipo de ciência em que nosso pessoal será capaz de entender e fazer isso. Desenvolvi esse entendimento ao longo de 30 anos de trabalho extensivo com eles. Estive em hospitais psiquiátricos e tudo mais. Não se trata apenas de ouvir e ler livros. Eu monitoro e observo o progresso deles ao longo do tempo. Quando você entende o processo de conexão entre as diferentes almas, você pode entender o que é o Criador e o Criado. É uma interação entre as almas. Como hoje, transmutamos as energias do nosso sistema para todos vocês, para que vocês sintam e provem uma banana. Então não precisamos testar isso com alguém na Lua e ver se podemos dar a ele uma banana, porque já testamos aqui. Temos que testar esse processo em uma condição física. Eu tenho um vasto conhecimento para saber o que se conecta ao que e como posso trazer isso. Os três primeiros sistemas que tivemos em Linz trabalharam com a alma do homem, com a alma da fisicalidade e com a fisicalidade. Expandimos a alma do homem e as pessoas puderam sentir isso. Sabemos como alimentar a alma da fisicalidade e a alma do homem juntas. Fizemos isso na sessão de hoje, e fazemos isso em todas as sessões mensais de voo. À medida que usamos novas tecnologias, compreendemos mais. A sessão de hoje foi muito importante porque foi mais ou menos a primeira vez que usamos fones de ouvido estéreo com voz e microfone. Queremos saber como vocês se sentiram. E ele falou algo sobre o design dos fones de ouvido aqui também, o Sr. Cash. Continuando. Essas sessões nos custaram milhares de euros para serem desenvolvidas nas últimas 2 semanas. Isso simplesmente não acontece por si só. Nossa equipe criou um sistema que funciona em estéreo e vai diretamente para a alma e para a alma da fisicalidade. Precisamos de muitas doações para podermos expandir muito essa tecnologia. Agora podemos ir diretamente à alma e à alma da fisicalidade. Seus pacotes de raios cósmicos funcionam de forma totalmente diferente e vocês sentirão isso nas sessões. Eu estou tentando criar as condições para a paz mundial e já vimos o caos que está acontecendo. Pergunta para o Sr. Cash. Os novos ganhos de amniocidade para vícios podem ajudar as pessoas a reduzir seus medicamentos psiquiátricos? Sr. Cash responde. Em parte sim, mas é preciso entender que os medicamentos psiquiátricos são desenvolvidos ao longo do tempo com base nos efeitos colaterais que eles geram. Eles começam com um medicamento e à medida que os efeitos colaterais começam a ocorrer, eles continuam adicionando mais medicamentos para combater os efeitos colaterais. Esses efeitos estão ocorrendo na parte da fisicalidade, embora eles estejam tentando tratar a parte psicológica. A longo prazo, esses medicamentos criam grande mudança na estrutura da parte física do corpo, porque eles são administrados para esse fim. E esses medicamentos psiquiátricos são tão físicos e eles não contêm a essência da emoção ou da alma. E é por isso que há tantos problemas. Compare isso com os medicamentos fitoterápicos que ainda têm a essência da alma da planta ali. Na ciência do plasma, se pudermos criar um sistema que mude a fisicalidade e a alma na dimensão da conexão dos campos, então teremos sucesso. Eu fiz centenas desses casos e tentando também. Pouco a pouco, assim entender mais. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que estamos vivendo hoje por causa do comportamento de nossos antepassados. Mas nós mesmos só temos o presente. Não temos o futuro e o passado. Podemos mudar nosso passado e futuro para as novas gerações? Sr. Cash responde. O passado você não pode mudar, mas você pode mudar o futuro. A única coisa sobre o passado é que você pode mudá-lo e corrigi-lo para que as gerações futuras não recebam isso. Falei sobre isso nos ensinamentos muito recentemente. Você não pode mudar o passado. Com o novo conhecimento, você pode mudar os campos para que seus filhos tenham olhos verdes ou azuis, por exemplo. Você pode fazer isso por meio da compreensão da estrutura da alma. O que eles chamam de metamorfos, que pode mudar a forma e a cor dos olhos. Isso está diretamente ligado às emoções. É a mesma coisa quando seu rosto fica vermelho de raiva. Você precisa entender o trabalho da alma no nível de manifestação da luz dela. Você pode se ensinar a ter olhos azuis hoje e olhos verdes amanhã, de acordo com a emoção que criar. Isso é tudo. É assim que as diferentes raças têm características e cores diferentes de acordo com as emoções e com o tempo, lugar e posição. Há pessoas que aprenderam a fazer isso. Você pode até mudar sua forma, mas isso requer muita compreensão. Eu tenho certeza de que nossos futuros filhos se divertirão fazendo isso. A transmutação não é apenas o corpo físico voltando a ser energia e se manifestando em outro lugar ou parte de outro universo. A alma do homem faz isso na condição do útero da mãe e registra muitas repetições e cria a forma do homem. Ela tem uma força de campo plasmático específica. Da mesma forma que você transmuta sua fisicalidade e se manifesta em outro lugar, você pode fazer isso internamente com a sua própria força dos campos da alma. Posso me converter fisicamente em um lagarto ou em um gato se eu souber como fazer a força do campo e o ambiente pode permanecer o mesmo ali. Entendo o princípio de que até mesmo uma pedra tem uma alma. A Fundação Cash tem acesso a esse conhecimento hoje e desenvolvemos uma tecnologia para isso. Podemos produzir ouro no estado de matéria sólida, no estado gans do corpo e no estado gans de uma planta. Podemos produzir cálcio como ele está em uma célula do seu osso, como um sentido de plasma dinâmico da força da força do homem também. Podemos produzir cálcio como ele está em uma couve-flor, por exemplo. Temos esse conhecimento há anos e utilizamos amplamente. Estamos acrescentando novas dimensões a isso porque nossos buscadores de conhecimento precisam entender que existe um conhecimento adicional com a interferência. O plasma não tem essas atuais ondas que entendemos ou as mesmas formas e frequências que entendemos. O plasma tem uma estrutura diferente. Você precisa ser capaz de criar um plasma, transmutar, transferir ou fazer um OVNI. Nós temos acesso a esse conhecimento. Quando você compreender isso, o restante será respondido. Você pode acessar e criar qualquer coisa. Eu disse há 10 anos que se você colocar as mãos juntas, você poderá criar uma bola de luz. Então, se você souber como criar a força da alma de um gato entre as suas mãos, você terá um gato ali. A alma desse gato será parte de você. Não se trata apenas de criar uma vida em suas mãos. Você também cria a condição emocional da vida, porque você está na Terra e pode fazer isso. Não é mais mágica, porque entendemos o processo. Gradualmente ensinaremos e mostraremos como isso é feito. No momento, estamos apenas explicando a ciência do processo para que vocês não pensem que isso é mágica. Pergunta para o Sr. Cash. É possível que raios mais fortes venham do Sol e interajam com os campos gravitacionais da Terra e produzam diferentes gases para mudar o comportamento e as emoções dos seres da Terra? Sr. Cash responde: Sim, é claro que isso pode ser feito. Ao fazer isso, é preciso considerar tudo, não apenas os campos de plasma, mas os efeitos que eles terão sobre o plasma e outras condições. É preciso considerar as emoções, a fisicalidade e tudo mais antes de criar uma condição para que isso aconteça. Eu já contei esse exemplo antes. Havia pessoas idosas em uma família que não se viam há 30 anos. Um dos membros da família queria fazer uma festa surpresa, mas eles tinham que considerar o choque que isso poderia causar aos idosos. Portanto, eles providenciaram médicos e ambulâncias para estarem prontos caso alguém tivesse um ataque cardíaco ou qualquer outro problema de saúde. Tudo foi planejado com antecedência. Temos que fazer o mesmo ao mudar as condições do plasma. Temos que pensar em todas as possíveis mudanças que podem ocorrer e quais efeitos elas terão. Há as partes emocional e física e tudo mais. Temos que considerar se isso será bom ou ruim para as pessoas envolvidas também. Não podemos olhar para as coisas de forma limitada. Temos que olhar para o quadro geral e assim teremos mais sucesso. Fizemos o mesmo para a sessão de hoje. Cancelamos todas as outras sessões de hoje e preparamos todos os materiais e sistemas. Tudo foi configurado corretamente. Os dados nos ajudarão muito. Estamos nos preparando para literalmente elevar a alma de toda a humanidade. Há outra etapa a ser cumprida para podermos fazer isso. Mas a humanidade tem que estar pronta para isso. A pele do homem tem 3 camadas. A camada interna protege o interior. E há um outro passo que eu trouxe de forma muito sutil. Mesmo quando você coloca a semente ou bulbo no solo, ele precisa ter o ambiente certo para poder crescer e mostrar a beleza de sua flor. Até agora falamos sobre a alma do Criador. O próximo passo é dentro do hidrogênio, que é a alma do Únicos, que é de onde viemos. Essa é outra extensão do conhecimento. Mas o homem não está pronto para entender essa etapa. A humanidade ainda nem sequer aprendeu sobre a sua alma. Ainda é um tabu falar sobre a alma. Você precisa da alma para se conectar à alma do Criador e o próprio Criador está plantado dentro do Únicos. Quando vocês entenderem isso, outra dimensão de conhecimento se abrirá. Mas vocês não estão prontos para isso. Isso é de conhecimento comum para nós. Mas como posso ensinar a vocês a correr uma maratona, por exemplo, se vocês ainda não sabem nem andar ainda? Uma criança recém-nascida não pode fazer uma maratona. Primeiro você precisa nutri-la e cultivá-la por 20 a 30 anos. É preciso ensiná-la a ganhar força e tudo mais. Depois você aumenta gradualmente sua capacidade, primeiro correndo 1 quilômetro, depois 2, até conseguir correr a maratona inteira. O final da maratona é a fonte da criação, o campo original da criação. O livro 8 é sobre isso. Temos todo o conhecimento, mas o aluno ainda está em sua infância, e não sabe nem como é o alfabeto, quem dirá ensiná-lo a ser um PhD ou doutorado. Nós guiamos vocês passo a passo. Aqui alguém relatou que a dor em seu ombro desapareceu durante a sessão de hoje. Novamente, o Sr. Cash atualizou sobre o status dos materiais de raios cósmicos e eles precisam encontrar a embalagem perfeita para apresentar um material tão precioso. A Fundação Cash apresentará um novo produto que cria uma nova dimensão de bem-estar por meio de sabonetes artesanais. Nessa parte do workshop, teve mais comentários de buscadores de conhecimento sobre o dia de hoje, e os comentários foram os seguintes. Em um momento do ensinamento, eu tive uma visão do nada de uma pessoa que estava sofrendo com problemas emocionais e físicos. Eu me conectei com sua alma e a ajudei a sair da dimensão física para reparar seu corpo por meio de sua alma. Outro falou: senti um calor em todo o meu corpo. Percebi que não era um calor comum, era diferente. Depois que o Sr. Cash nos perguntou se tínhamos sentido o gosto da banana, então tive a emoção de sentir o gosto da banana. Um outro falou: a temperatura do meu corpo aumentou tanto que eu tive que tirar a camisa. Eu estava quase dormindo, mas agora estou bem acordado. E o Rick disse que ele estava estressado no início do workshop e que à medida que o workshop avançava, tudo se dissipou e ele se sente muito melhor do que normalmente se sente. Pergunta para o Sr. Cash: se o Irã for atacado e a infraestrutura for destruída, como poderemos nos conectar ao sistema no Zoom? Existe algum recurso para essa eventualidade? Sr. Cash responde: sabemos como contornar isso e esperamos. Esperamos que um dos primeiros ataques seja nas linhas de comunicação. Os dois lados são muito bons em interceptar e interferir na comunicação. Vimos o que os israelenses fizeram no Líbano com a explosão de 4 mil telefones celulares usando uma nova tecnologia desenvolvida pelos americanos que pode explodir telefones celulares por meio de linhas de comunicação. Os iranianos conseguiram entrar nas linhas de comunicação israelenses e dizer a todos que é seguro sair no meio do bombardeio. Há algo disponível para a Fundação Cash usar, mas precisa ser mantido fora da linha até o momento, até que isso seja necessário. Este é o momento em que começaremos a usar as almas satélites para criar as conexões. Talvez procuremos alguns de vocês e peçamos que aceitem a responsabilidade de alimentar uma nação. É hora de testar o compromisso que vocês assumiram. Convocaremos os membros do Conselho Universal para criar acesso aos idiomas e nações aos quais eles estão conectados. Nossos canais estão abertos a todos em tempos de desastres. Gostaríamos de abrir esse canal para os americanos que estão sofrendo com os furacões nesse momento. Essa é a responsabilidade desse idioma no Conselho Universal. Criamos essas posições permanentes para essas crises, e não apenas para o Irã. Tratamos todos da mesma forma. Podemos transmitir muitas coisas diferentes para o Irã, não apenas bananas e analgésicos. Nos informe se você recebeu energia pelos alto-falantes abertos ou pelos fones de ouvido. Isso nos ajudará muito a configurar nossos sistemas. A próxima etapa será a configuração dos aplicativos da Fundação Cash. Os aplicativos se conectam diretamente aos nossos sistemas. Temos que testá-los, pois é a primeira vez que os usaremos. Pergunta para o Sr. Cash: você pode falar sobre a situação no Irã? Sr. Cash responde: primeiro, o Sr. Cash mostra um vídeo de Netanyahu correndo como um rato em um buraco para a segurança no bunker quando o bombardeio iraniano começou. O Sr. Cash discute isso em detalhes. E esse vídeo do Netanyahu mostra como o homem é fraco. Eu me opus ao ataque do governo iraniano a Israel. Eu me opus a eles e fui totalmente contra isso. Mas agora isso está acontecendo. E aqui nesse vídeo está o homem que iniciou essa guerra e está correndo do primeiro ataque de mísseis do Irã. Ele foi pego por seu próprio guarda-costas. Agora vemos como essas pessoas são poderosas, entre aspas. Na verdade, elas não têm poder algum. Isso é exatamente como Saddam Hussein quando pegaram um buraco de rato chorando por sua vida. Netanyahu está enviando milhares de pessoas para a morte, e ele está fugindo como um rato. Isso mostra muitas coisas se você quiser analisar. Uma observação aqui. A Reuters News disse que o vídeo era de Netanyahu correndo para votar em 2021. O YouTube começou a remover vídeos da Fundação Cash por causa disso. Mas isso não afeta o que o Sr. Cash diz sobre ele, porque o Sr. Cash está analisando o comportamento geral do líder que ele está chamando de covarde e não por causa de um vídeo. Genocídio, bombardeio imprudente de civis, explosão de 4 mil telefones celulares com tecnologia americana. São todos atos de covardia. Mas essa é uma excelente oportunidade para analisarmos nossa própria reação nossos sentimentos e como nossas opiniões foram afetadas quando descobrimos que o vídeo era falso. Assim, também poderemos entender como a mídia é realmente manipuladora. Quantas pessoas estão correndo para salvar suas vidas? Esta manhã eles bombardearam toda Beirute. E veja como ele corre para salvar a vida, porque ninguém esperava nenhum contra-ataque do Irã. Eu pedi ao governo iraniano para não fazer isso horas antes. Eu disse, vamos fazer isso de uma maneira diferente. Vamos fazer do nosso jeito. Mas não havia escolha. Porque quando Israel atacou Gaza e depois Beirute, o próximo será o Houthis. E depois eles atacaram o Irã, como fizeram em 1985. Portanto, os iranianos se anteciparam ao ataque iminente. Eu entendo porque eles fizeram isso, mas essa antecipação não foi a maneira correta. Eu fiquei online por um bom tempo com autoridades declarando minha oposição a isso. Conseguimos adiar a coisa por um bom tempo, mas quando os israelenses atacaram Beirute e toda a matança das últimas 48 horas trouxe essa posição. Agora veremos qual será a retaliação. O Irã está se preparando para isso. Os americanos estão pressionando Netanyahu a atacar as usinas nucleares iranianas. Mas há um ponto crucial que os americanos e israelenses precisam entender. Sei que eles estão ouvindo online nossos ensinamentos hoje, assim como a liderança iraniana. Minha mensagem é para que não façam mais ataques. Meu maior medo é que o Irã tem mais que tem que o Irã que tem mais de 30 ogivas nucleares e seus centros nucleares forem atacados, eles usaram isso contra Israel. Uma ou duas bombas nucleares em Tel Aviv, Haifa e outras cidades, isso acabará com a nação israelense. Peço a ambas as nações que evitem novos ataques. Nas últimas 48 horas, muitos milhares de israelenses foram mortos. A situação é tão ruim que eles censuraram as notícias. O ministro da Defesa israelense foi morto nos ataques, e eles estão ocultando essa informação do público. E ele estava sentado ao lado do senhor Netanyahu. Por que nos matamos uns aos outros? Metade das pistas com os F-35 foi atingida. Tudo o que eles mostram é um pequeno restaurante que recebeu danos colaterais de uma bomba a 2 km de distância. Eu me oponho a todos esses ataques. Eles não deveriam ter acontecido. Se eles estão planejando atingir as instalações nucleares iranianas, o Irã atacará primeiro antes de ser atingido. Não haverá mais Estado de Israel para se falar. Há um outro vídeo na internet que mostra as mãos do Netanyahu tremendo como se ele fosse uma vítima de Parkinson por causa do medo que ele tem. Essas pessoas são covardes. Elas arriscam muitos milhões de vidas porque acham que têm o direito de fazer o que querem. Quem lhes dá a chance? Quem lhes dá o direito de fazer essas coisas? Esse é o nosso problema. Colocamos um bando de covardes para governar as nações. Eu fiz um apelo à liderança iraniana para convidá-lo a ir a Teerã e selar a paz. Mas esse cara tem uma agenda maior. Os Estados Unidos assinaram 2 bilhões em armas para Israel. Mas, em segundo plano, o Vaticano está pagando por essas armas. Mais tarde, eles planejam roubar o ouro dessas nações, como foi feito na Líbia e no Iraque. Isso não é uma generosidade dos americanos. Esses negócios de armas foram planejados com décadas de antecedência. Esse cara que está correndo pela sua vida é apenas um fantoche. Temos que entender a verdadeira posição. Fazemos análises militares nucleares porque estamos profundamente envolvidos em trazer a paz. Portanto, temos que entender as ferramentas de guerra para sabermos como trazer a paz por meio disso. Fiz tudo o que pude para tentar deter os iranianos. Mas o maior problema é que alguns de nossos próprios ministros estão trabalhando para os americanos. Alguns dos novos ministros eles têm dois passaportes americanos no bolso. Esses ministros foram ao gabinete para bloquear minha opinião sobre as negociações de paz. E agora entendemos a verdadeira intenção dos Estados Unidos e não os falsos relatos da mídia. Isso significa que eles já foram comprados e sabem das consequências desses ataques. E eles querem que eles levem à guerra. Não estamos sendo enganados aqui. Temos judeus com nomes iranianos no governo que estão realmente trabalhando para Israel. Temos libaneses e palestinos que estão nos obrigando a lutar no Líbano. Estes não são iranianos. Eles estão nos levando ao ponto de sobrevivência. O Ayatollah Khamenei disse que se eles tocarem até este fim de semana, não haverá Estado de Israel. Netanyahu quer concluir esses ataques antes do dia 7 de outubro, porque o Yom Kippur é um símbolo de outra guerra. Meu conselho é que ambas as nações se retirem. Tentamos entrar em contato com Netanyahu, mas ele disse que não falaria com Cash. Certo. Seu destino está escrito por suas próprias mãos agora. Vimos o que aconteceu com Hitler. Ele fugiu como um rato para a Argentina. E vimos o que eles fizeram com Gaddafi. Veremos qual é o destino desse homem agora. Temos a tecnologia para trazer a paz. Nosso trabalho é trabalhar na essência da criação de condições para a paz. As armas nucleares estão obsoletas com essa nova tecnologia. 400 mísseis atingiram a cúpula de ferro de Israel. E não há mais cúpula, e é por isso que esse cara está correndo pela vida. A coisa mais vergonhosa que vimos de outro grupo dessas pessoas foi o presidente ucraniano assinando seu nome em bombas. Isso é tão nojento que está além da humanidade isso. Ele não merece ser chamado de homem. É a coisa mais vergonhosa que já vi em minha vida. Um líder mundial agindo como um animal. Ele obviamente não entende como ele terá que pagar com a alma por suas ações na fisicalidade. E os 15 bilhões provenientes da venda de armas que estão no bolso dele não vão salvar ele. Agora vocês entendem quanto trabalho ainda precisa ser feito com a humanidade. Pergunta para o Sr. Cash. Vocês podem pegar uma alma? O Sr. Cash responde: se fôssemos pegar a alma, já teríamos feito isso há muito tempo. Temos paciência e esperamos que ele encontre elevação. Vamos ver o que acontece. O sistema que construímos e usamos hoje pela primeira vez é para trazer a paz. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que havia uma raça na família universal em guerra, que o planeta inteiro estava em guerra e dividido em dois lados opostos, e que essa raça havia desenvolvido armas tão avançadas que danificaram ou destruíram a alma ou o centro de energia. As almas que participaram dessa guerra planetária, de uma forma ou de outra, voltam ao início da criação, como fazem os assassinos nesta dimensão da matéria da Terra? O Sr. Cash responde: um dia eu explicarei. Vamos ver o que um homem faz consigo mesmo. Um dia eu explicarei exatamente qual é o resultado desse processo. Pergunta para o Sr. Cash. A explosão de energia do nosso Sol, que aconteceu em 23 de maio de 2023, você disse que poderia tornar a humanidade mais pacífica, mas também poderia tornar a humanidade mais violenta? Por que isso acontece? O Sr. Cash responde: a elevação sempre vai para o lado positivo. O buscador de conhecimento pergunta: então é improvável que torne a humanidade mais violenta? Sr. Cash responde: de modo algum. Vamos ver se na próxima semana podemos dar uma nova dimensão ao ensinamento. Há muito mais para entender sobre o processo de conexão do homem consigo mesmo. Espero que cheguemos a um ponto em que possamos entender a totalidade junto com todo o resto. A sessão de voo de outubro será um momento incrível com esse processo. Precisamos do seu feedback, do seu retorno, porque assim ele nos permite direcionar nossa pesquisa de uma determinada maneira. Temos espaço para novos casos no Centro de Bem-Estar na Alemanha também. Isso traz novas oportunidades para que nossos médicos desenvolvam suas habilidades. Fim do Índice Rápido do Workshop 558.